104.6 La acompaña Radio. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa, o último deste ano 2017, no 104.6 de FM, sempre en Galicia para todos vostedes, dúas horiñas de radio en galego, con música, con entrevistas, con noticias, todo o equipo estará pendente de que todos vostedes pasen un rato agradable. O que vou facer é darlle a benvida ao noso técnico, que sin él non sería posible levar isto adiante. Kiko Belinchón, moi boas tardes. E o meu carón, Armando Fernández. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio, Kiko e toda a audiencia. Bueno, pois, como sabedes, o que facemos sempre ao comezar o programa é ofrecerlles unha peciña de música. Esta vez vai a ser unha peza especial, unha peza que tocan unhos amigos de Portugal, os Razóis da Venda da Nova no seu mellor momento, o famoso Helder do Couto, vai a tocar un instrumento portugués, típicamente portugués, que se chama concertina. Vai a ser para celebrar, saudar a persoa que vamos a entrevistar de seguido. Vai adiante esa música da concertina. Já lá vem o sol abaixo, Bueno, como sabedes, a primeira comunicación sempre é coa Baixa Limia. Temos ao outro lado do fío telefónico o noso correspondente Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Graciñas, graciñas por estar aí e acompañarnos. Sabes que xa temos... celebramos precisamente esta conversa contigo pois poñendo unha concertina, porque me parece que ao outro lado do fío telefónico temos a Martiño, non? Pero non é unha concertina, senón un auténtico paradigma do mundo do folclore portugués, non? Do norte de Portugal. Ah, sí? Pero sí, hombre, estamos falando precisamente dunha das institucións dentro do mundo das desgarradas, que cantares o desafío, que nós temos allí. Cantares o desafío. En Galicia temos as regueifas, non? Que sí. É un equivalente, que se presentaron, por exemplo, no 2005 a... Sí. Como se dice, a candidatura da tradición oral galaico-portuguesa de patrimonio da humanidade. Sí. Patrimonio da humanidade, oral, non? Da UNESCO. Bueno, temos un dos paradigmas, fíjate, e no norte de Portugal, que está, como se alimenta esta EFS, vai crecer tanto este tipo de folclore que teña un éxito tan importante, porque están aquí xentes como Cachariñas en Ponte de Lima, está o Delfín e a Carminda aí de Arcos de Valdevez, está en Viana do Castelo, Augusto Canario, e temos aí que Lindoso, pois un dos importantes voces, ademais por xuventude gana ya todos, porque eu vino sendo todavía un miúdo, subido a un escenario con un acordeón máis grande que ele, e cos carteles enormes por toda parte, porque era unha atracción fundamental da festa de San Bartolomeo en Ponte da Barca, non? Sí. O sea que temos unha auténtica institución da concertina, non? Que se chama? Delfín, o sea, Walter. San Martiño. San Martiño son bastante. Claro, ¿no? Que sí, soname por feito de que aí unha mai un parte de Walter, pois parece que se sirve varias racións de bacallao de moitísimas maneiras, non? Bueno, ten esas tres maneiras tan especiales, non? Sí. Que podemos contar, non? Entre concertina e concertina podemos ouvir tamén, digamos, esa outra cultura, non? Portugal nos aporta aquí no mundo da raia pois unhas culturas propias de folclore, tamén aqueles antigos puxadores de pau, non? Claro que sí. Tenían as romerías de aquí, non? Sí. Facían, pois, animaban as festas de aquí de todas as maneiras, non? E eses, o que sei, eses traxes folclóricos aí, garridos, vistosos, luminosos, non? Pois todo eso, e a isto podo presentar, pois, por exemplo, pois, Walter, non? Walter. Pois vamos a dar a benvida a Walter e agradecerlle que este aquí unhos minutinhos connosco. Boas tardes, Walter. Olá, muito boa tarde a todo o auditorio, a vocês. É con muito gusto que participo nesta conferencia, non? Muito obrigado. Que bueno, Xosé, non sei se ainda lle faltou por dicir alguma cousa máis, pero você é un dos representantes do mellor folclore do norte de Portugal. Hey, eu fico muito grato, non sou eu quem para me julgar um bom ou mau representante, a plateia, os apreciadores, os entendidos da cultura é que devem dizer. Eu faço por representar o melhor possível a cultura que me foi deixada pelos meus antepassados. É uma cultura que deve ser mantida, é uma cultura que se assemelha muito com os nossos vizinhos galegos, que nós cantamos as desgarradas, eles cantam as regueifas. Já fiz várias desgarradas com o amigo Benito e o Carucho. Já fiz parcerias com eles e isso é sempre bom, porque a gente percebe-se, o dialeto é muito, muito parecido, apesar do balanço da cantiga ser diferente, é com instrumentos diferentes, a junção das duas é muito, muito interessante. Sim, eu conheci também a um outro famoso, Hélder do Couto, não? Que é da Venda Nova, e também fazia também desafios desse jeito, sim, não é? Sim. Isso é assim, nós João Afonso. Há imensos cantadores, que cada um com os seus registros, apesar de houve aqui uma época, um pouco antes de eu ter nascido, que tocar concertina e cantar à desgarrada passou ali uns anos que era quase parolo e estava a cultura a acabar. Hoje em dia o mundo das concertinas explodiu outra vez, graças a Canário e outras pessoas importantíssimas na revolução do instrumento. A concertina ficou em voga aqui em Portugal, deu um surto muito grande. Cantar ao desafio, não há assim tanta gente como tocadores de concertina, é uma coisa um bocado mais difícil, acho que é uma coisa que tem que nascer com a gente. Para cantar ao desafio faz falta um dom que nasce com as pessoas. Não é por aprender, senão que tem que nascer uma pessoa com essas condições, não? Claro que sim. Depois cada um fica com o seu estilo. Eu tenho o prazer de ter um cantar um bocado próprio, bastante genuíno, e eu partilho de um cantar engraçado, mas muito educado. Eu gosto do cantar ao desafio, brincalhão, mas educado. Digo, mas não digo a coisa. Isso é... Algo semelhante ao que nós, os galegos, dizemos de retranqueiro, não? Que tem algo que tem que dizer alguma coisa para não dizer. E o Felipe também é impressionado da retranca. Sim. Mas você acompanha-se também de uma senhora que diz Cláudia Martins, não é? Exatamente. Eu canto ao desafio desde que tenho idade, mas aos meus 21 anos, que faço agora 28, já fiz agora 28 em agosto, fui convidado para integrar no projeto da Cláudia Martins e Minhotos Marotos. Eu participei durante muitos anos e pronto. É um projeto um bocadinho diferente, é um projeto que temos música popular dançante, mas é primordial um projeto que tenha concertinas, tem que ter cantados ao desafio ou desgarradas mediante as pessoas lhe queiram chamar. Pronto, guarda-se o melhor para o fim, é o que a plateia que aprecia cantados ao desafio considera a parte da desgarrada a melhor parte da atuação. Sim. Veja, o interessante da desgarrada, não? É o combate que se produz entre duas pessoas, não? Em que se dizem frases ingeniosas para a poesia, essa que se vai desgranando e improvisando, dando até que o outro fica vencido, não? Até que um não tenha já nada que responder, não seja capaz, não? Então é quando sabemos quem ganhou o combate, não? Normalmente as pessoas vão se equilibrando umas com as outras e ninguém quer destruir ninguém. A piada é nos picarmos uns aos outros, haver uma interação. Podemos fazer desgarradas de todos os temas. Desgarradas são improvisos. Surge um tema e a gente vai desenvolvendo mediante o tempo que houver. Parece como um jogo de futebol, mas ninguém se toca, não é? Toda a gente quer ganhar, quer dar o seu melhor, mas no fim todos nos abraçamos, somos todos amigos. Apesar de a cantar dizemos tudo e mais alguma coisa, entre aspas, não é? A gente diz que faz e acontece isto e aquilo, sendo que mulheres ainda mais picardia há, mas chegando à hora do acabar a desgarrada, somos amigos como sempre. Agora, aquela hora de cantar ao desafio é levada a brincar, mas a picarmos o mais possível para agradar à plateia a dificuldade do desafio. É todo improvisado, não é? A tua criatividade, mas não leva preparado, não leva escrito, não? É todo improvisado. Isso, não tinha piada nenhuma a gente levar alguma coisa preparada. Primeiro a plateia dá por ela. Se for uma coisa, as pessoas são inteligentes. A gente faz por ser o mais genuíno e original possível. O tema surge sempre diferente. Há duas pessoas que se conhecem mesmo na rua, nunca conversam duas vezes a mesma coisa, conversam coisas sempre diferentes. E o cantar ao desafio é mesmo assim, lá está, é como acabaram de dizer, é uma coisa que nasce connosco, a gente vai variando sempre o tema, porque o variar faz-nos pensar sempre diferente, faz-nos evoluir, faz-nos ganhar inteligência dentro do campo das cantigas. Mas eu sempre vi um talento especial, sobretudo no Walter, porque eu, cando ainda eras pequeno, non, e nos subidos escenarios, e acompañabas tú unha concertina, ou sea, tocabas a concertina e improvisabas a letra e cantabas, non? Facías todo unha vez e combatías dunha forma moito brutal ao oponente, non? O sea, como tiña que ser. E depois non se recollía todo eso nun escrito, nunha revista ou non sei, como se fora documentación do que se fez no San Bartolomeu ou no sitio determinado, non? O bem que tem de fazermos sempre diferente é que depois vêm as câmaras e filmam-nos e metem na internet e as pessoas apercebem-se que a gente canta sempre diferente. Uhum. Há uma quadra de apresentação, eu tenho que o meu nome tenho que o repetir, que não me chamo hoje Walter São Martinho e amanhã me chamo Manuel, mas de resto toda a desgarrada é diferente. Já tive situações muito engraçadas. Já tive um jornalista do Porto que me veio ouvir a cantar, pediu para eu ter um cantador aqui por perto e pediu para eu ouvir. Comecei eu a cantar e o senhor ia a escrever as quadras num papel a correr para nos acompanhar e eu virei para ele: Oh, desculpe, o senhor não seria mais fácil gravar no telemóvel e depois recolher as quadras em casa? E ele tem razão. Está bom. O Walter tem a capacidade de surpreender-nos. O sábado passado estábamos no San Martinho. Sim. E havia um cumpleaños de uma pessoa que nos acompanhava e apareceu o parabéns a você com a concertina e as velinhas, a mais diante que as velinhas e o pastel de convite, não? É um momento extraordinário, não? E a concertina, pois... Pois siga a tocar a concertina, não é somente cantar, senão também siga a tocar a concertina, não é? Não, eu comecei, meu pai já era tocador, meu pai ensinou-me a tocar concertina, e eu pois fui desenvolvendo por mim só, desde muito novo que toco concertina, entrei no rancho folclórico muito cedo, toquei, dancei, mandava a dança, mas a concertina nunca a deixei. Ah. Entretanto, eu fui ganhando uma vontade com os cantadores que já existiam na altura, e eu estava a tocar concertina para eles cantarem à desgarrada, e eu às vezes surgia uma ideia na cabeça, o que é que o outro colega devia responder àquilo, mas eu calado, estou a tocar concertina, a imaginar a resposta que eu dava se fosse eu a cantar. E entretanto foi surgindo numa situação mais à vontade que eu estava, num grupo mais restrito de amigos que eu estava, eles a cantar à desgarrada, e eu fui-me metendo devagarinho, com os meus 13 anos, ou coisa que eu valha, e comecei a cantar à desgarrada, e logo dei por ela que tinha um bocadinho de jeito para a coisa, e depois foi como uma bola de neve. Fui-me dedicando, e conforme fui estudando e aprendendo português, mais evoluí, porque, atenção, o cantar ao desafio é cantar de improviso, mas o que nos distingue muito é o nosso vocabulário, a forma como a gente utiliza a gramática, distingue um cantador mais culto de menos culto, não é? Sim. A gente quer sempre, não quer ser melhor do que ninguém, queremos é ser melhor, amanhã queremos ser melhor do que hoje, não é? Sim. E assim vamos evoluindo, daí que ninguém nasce a saber tanto como depois de 10, 15 anos de carreira, a gente vai evoluindo vocalmente e mesmo no texto a coisa fica diferente. Pois, Portugal tem uma grande sorte por ter um folclore tão interessante. Temos o fado, por exemplo, que é já do património imaterial da humanidade, não? Temos o canto alentejano também, não? E agora, e os cantadores do desafio, conseguirão ou não o seguir património imaterial? Eu creio que estão nessa carreira, não? Sim, porque é uma situação que nos distingue bastante de todas as outras culturas. Se for uma organização concisa a escolher as pessoas certas, a levar os intérpretes certos, tem tudo para que seja património, porque para quem estiver atento à dificuldade que é pegar na rima do colega, depois o cantador tem que ter o brilho de ir buscar a rima do parceiro e fazer uma resposta. Sim. A primeira ser resposta e a segunda ser uma resposta entre aspas, ataque, não é? Fazer uma pergunta, contrapô-lo com argumentos. Isso tudo, se formos a pensar ao pormenor, cantar ao desafio é uma situação de tipo de músicas. É uma cultura que já vem desde muito antigamente, devemos muito aos espanhóis e os espanhóis devem-nos a nós. Foi uma mistura de culturas que a gente foi juntando e acabaram por ficar regueifas e a gente ficou cantado ao desafio ou desgarradas, mas vem, quer de um lado, quer do outro, há uma mistura de culturas, porque havia uma fronteira, mas a cultura não tem fronteiras, não é? Sim. A gente, o culto foi-se partilhando e depois fez-se dois géneros que são diferentes, mas são muito parecidos. A finalidade é a mesma. Sim, sim, sim. Tá, ou seja, no 2005 participaram juntos nessa convocatória a patrimônio, a união, não? E foi rejeitada precisamente por ser demasiado abrangente, não? Ou seja, que não tem. Ou seja, não acaba. É muito minúsculo o tema porque foi rejeitada, não? E, ademais, estava a fixar-me que, evidentemente, esse é um dos aspectos particulares que tem, que quando o oponente contesta a última frase, o último verso, é repetido por o que volve a recolhê-lo para atacar, ou seja, para fazer a sua oponência, não? Que? Sim. Isso é de... Já responder ao tema tem dificuldade, porque a gente tem que seguir, tem que entrar no tom da música, tem que entrar no tempo da música, o tom e o tempo, tem que pegar na rima do colega, tem que rimar e tem que rimar, responder e seguir tema. Não podemos congelar o tema, não podemos travar a conversa. É uma conversa em rima, sem tempo para pensar. E ademais é que o público aplauda, não? Porque depois dizem que um vai de uma forma fina colocando os seus dardos, não? Ao oponente, claro, não? Claro. Não tem nenhuma concertina por aí ao lado, não? Tenho, sim, senhor. E então, isto não podia faltar agora, não? Então não podia faltar. Então tem que gastar. Tem que fazer uma coisa pequeninha, porque eu não tenho com quem cantar. Mas ainda que seja somente a música, já é suficiente para que os nossos ouvintes tenham um bocadinho de agasalho por parte de Walter, não é? Não tenho problemas com isso. Eu, por acaso, hoje vou... É sábado à noite, é a altura de muitos jantares aqui de Natal em Portugal, e eu estou a sair de Lindoso, parei. Estávamos aqui com um problemazinho em entrar em contacto uns com os outros. Eu recebi uma chamada, atendi e fui abaixo, depois liguei para vocês, agora vocês ligaram para mim. Mas estou a caminho, parei o carro, vou cantar dentro do carro, porque eu daqui vou para Felgueiras para cantar à desgarrada com o Lobo de Felgueiras e com uma cantadeira jovem. Vamos cantar os dois, mas nunca descorar de dar a mão a quem precisa, e vamos pegar numa menina nova e vamos trazê-la para os cantados ao desafio. Tirá-la do poço da vergonha, porque ninguém nasce ensinado e todos nos devemos ajudar uns aos outros. Tá bom, o trabalho entre mim e ele está assegurado, mas trazemos a menina para um palco para ela se começar a integrar nos cantadores do desafio, porque ninguém nasceu ensinado, nem ninguém fica integrado se a gente não lhe der a mão, né? Se virarmos as costas às pessoas, as pessoas não entram dentro dos ramos, né? Pois vamos gritar então esse hino à alegria da gente minhota, que é a desgarrada, não? Tá bem? Claro. Pode tocar um bocadinho? Escoitamos. Que dá. Vai uma conversa engraçada, se são as visitas y calmas. Pessoas, visitas y calmas, para vocês y para el auditorio, peço una salva de palmas. O cantar é minha cultura, o cantar é minha cultura, quer de noite, quer de dia. Quer de noite, quer de dia, se não cantar ninguém matura, cantar é minha alegria. Sempre tive simpatia, sou de nome São Martinho. Hei de cantar e ser feliz até quando for velhinho. São as terras do Alto Minho, são as terras do Alto Minho. Vou pescando com meus anzóis, mas tenho bastante carinho pelos amigos espanhóis. Sou de uma terra fronteira, com isso deveis saber. Es una terrinha maneira que todos deviam conhecer. Terminar vai ter que ser. São cantigas a regaço. Jamais virei arrepender se vos deixar um abraço. Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Muito bem, muito bem. Bravo, bravo, bravo. Muito bem. É sempre diferente, estou aqui num carro sozinho. Parei, entretanto, quando me ligaram, porque eu tinha que adiantar caminho, né? Tá bom. Então. Não, para não perder tempo, parei aqui, estou a cantar sozinho para o vidro do carro. mas é que, claro que a motivação, se vos estivesse aqui à minha frente, a motivação é outra. Muito mas, bem. Como devem perceber. O cantar, se é aquilo que eu gosto de fazer, não preciso de plateia para me sentir bem. Muito obrigado, muito obrigado, Walter. Para nós foi um prazer e já não molestamos mais, já não incomodamos. Não estou nada a molestar. Eu agora meto o carro em alto e falante e sigo viagem. Eu tenho todo o gosto, todo o interesse de divulgar a minha cultura, de dizer que sim aos amigos, porque. Se a mim não me custa nada, porque a coisa que me deixa feliz é cantar. Nunca ia dizer que não a uma pessoa que me peça para cantar. Outro dia, foi um sábado, foi um exemplo, como acabaram de referir. Eu pego na concertina para alegrar os meus amigos, não é com interesse nenhum. Da mesma forma que eu gosto de cantar, entendo que as pessoas, entre aspas, gostem de me ouvir, e que toco sempre e canto sempre que faça falta, porque não é sacrifício nenhum, é com todo gosto. Estou seguro, Walter, que aqui em Barcelona uma oleada de portugueses aqui está a desfrutar imenso com isto que acabas de fazer, hein? Então, obrigado, José, que seguiremos em contato, não é? O Walter tem que estar, pelo menos, tem que receber de nós uma grande abraçada e um carinho que lhe amostramos cada vez que assistimos aí ao São Martinho, não é? Eu, pessoalmente, qualquer dia vou-lhe agradecer aqui já direto. Espero que venhades por aqui, igual que estivemos faz pouco, não? Aí sim. No São Martinho, não? Sim, sim, sim. Sim. Saudando pessoalmente a tanto ele como a família, não é? Sim, muito pois... obrigado. Tudo o que precisarem de mim, não hesitem, tenham o meu número de telefone, estejam à vontade naquilo que eu puder ajudar e participar e defender a cultura que me viu nascer. Tudo o que precisarem de mim, estejam à vontade. Pois, muito... Está de muito uma boa cultura quando tem pessoas como Walter. Walter. Sim, sim, sim, sim, sim. Bueno, pois muito obrigado e que desejamos que tenha umas festas gorrentosas, que passe um feliz Nadal e que venha um ano novo cheio de aventura para ele e para toda a família. Obrigado. Feliz Navidad! Feliz Nadal! Feliz Nadal! Está bem, está bem. Bueno, um grande abraço. Grande abraço. Grande abraço. Bueno, José. Xosé, tamén te despedimos a ti, que bueno, que sempre nos agradece, bueno, sempre agradece. Nos ten algo preparado, moi axeitado, sí. Moi moi cultural. Agradecémosche moitísimo, sabes que contamos con túa axuda sempre, bueno, que con noso cariño telo, non podrás estar neste Nadal por aquí, non? Teño que estar por aquí por as razóns que conoces, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero desexámosche... Pero en breve tempo, se non vindes por aquí antes, en pouco tempo estaremos por aí dando a volta. Pues desexámosche todo o mellor para ti e para todos os teus. Igualmente a todos. Feliz Nadal e próspero ano novo. Igualmente, próspero ano novo. Igualmente. Unha aperta grande, Xosé. Moitas grazas. Bueno, pois despedimos a estes dous contertulios de hoxe tamén con concertina, unha desgarrada engrasada que facía precisamente o Walter con María Celeste. A ver como sona para todos vostedes. Bueno, pois despedimos a estes dous contertulios de hoxe tamén con concertina, unha desgarrada engrasada que facía precisamente o Walter con María Celeste. A ver como sona para todos. Bueno, pues referimos a esos dos contertulios de hoy también con concertina, una desgarrada engrasada que...